Não tem desapego, não tem coragem de montar um centro espírita, tem medo. Não monta nenhum grupo de estudo, podia montar na faculdade, na casa de alguém, grupo de estudo, e ali, com o tempo, vamos alugar um local simples e vamos começar um centro espírita. Seria o ideal. A pessoa termina o estudo ESGE, chegou na última apostila, pessoal, vamos sair daqui, vamos fundar uma outra casa espírita. Seria tão bom, mas não, a gente tem ainda esse apego, essa dificuldade. Então, o que é que a gente faz? A gente começa a aumentar a nossa casa espírita. Tem problema? Se a gente não tiver pequenos grupos, como o próprio Kardec defendia no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, que ele preferia, em vez de grandes assembleias de 200 pessoas, ele preferia pequenos grupos de 15, 20 ou 25. E a gente vai ter nessas casas grandes, então, a necessidade do estudo em grupo. Então vamos ter o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo da mediunidade, o estudo do evangelho. E naqueles pequenos grupos a pessoa tem fraternidade, tem amigos, ela pode contar com eles. Criamos vínculos, raízes na casa espírita, não abandonamos, porque de cada 4 pessoas que entram na casa espírita, só uma permanece. Porque vai na palestra, escuta uma frase meio esquisita para ele e não volta jamais. Toma um passe e pensa que é passe de mágica. Como não fica bom, abandona. Então, às vezes uma casa espírita pequena tem 200 pessoas na palestra e não tem nenhum grupo de estudo pequenino. Então, nas casas grandes, aqueles pequenos grupos é como se fossem várias casas espíritas debaixo do mesmo teto. Ah, Nazareno, mas Chico Xavier disse certa vez, casa que muito cresce, o amor desaparece. É, se não tiver, eu estudo em grupo, vamos explicar. E lá no livro de Adelino Silveira, sobre a vida de Chico Xavier, ele fala uma passagem muito interessante, ele diz, o tamanho da preguiça, é o nome do conto. Diz que um rei, que antes era príncipe, tinha um amigo, que era padre, que quando se torna rei, deseja convidá-lo para ser bispo de uma região bem grande, importante na Espanha. O seu amigo diz, não, príncipe, eu não quero ser, não. Eu quero que você me mantenha apenas como pároco ali daquela cidade pequenina do interior mesmo. Eu não quero ter muito trabalho, não. Era o tamanho da preguiça. Chico narra esse conto para uma pessoa que ganhou um terreno para construir uma casa espírita e, preocupado com o tamanho, perguntou, Chico, qual é o tamanho da casa que eu devo construir? Aí ele conta a historinha e diz, olha, meu amigo, faça grande, de preferência de 2 andares. Então vejam que o problema não é o tamanho, mas é se a gente não tem essa fraternidade. As casas grandes têm que tomar o cuidado